Palestra realizada na União Espírita Cristã, Vila Velha Espírito Santo, no dia 23 de maio de 2015, tema, A Cura Real. Com Ellerson Santos. Senhoras e senhores, jovens, queridos amigos de Ideal Espírita, caros internautas que nos acompanham pela rede Amigo Espírita, boa noite, que Deus, o nosso Pai, possa nos envolver e nos manter em sua paz. Ao tempo de Jesus, a Galileia era uma região calma e tranquila, talvez por causa do Mar da Galileia, também chamado Lago de Genezaré, Lago do Tiberíades. Ao entorno do lago, várias cidades puderam crescer, tornarem-se famosas, como Cafarnaum. Cafarnaum era chamada a cidade dos pescadores, dos vinhateiros, dos homens e das mulheres do povo. E foram aquelas paragens que Jesus escolheu para, depois de suas longas viagens, poder descansar na casa do apóstolo mais velho, Simão Pedro. Era o mês de Nisan, o mês de março e abril do nosso calendário ocidental, quando o povo aguardava ansioso, porque Jesus estaria na casa de Simão Pedro atendendo as multidões. Do lado de fora, paralíticos, leprosos, cegos, surdos, mudos, todos queriam falar comigo, Rabi, e Jesus a todos atendia. Nem sempre oferecia o que eles desejavam, mas o que eles necessitavam para a sua caminhada. Transformava lágrimas em sorrisos, trazia esperança ao coração dos desditosos. E durante todo o dia, Jesus atendendo um a um na casa de Simão, o apóstolo mais velho, estava feliz. Recostado à porta de entrada da casa, ele pensava de si para consigo. Foi a minha casa que Jesus escolheu para realizar essas maravilhas. E eles não viram o tempo passar. A tarde caiu, a noite chegou, e do lado de fora a multidão continuava em frenesi. Todos desejavam falar com Jesus. Quando Simão Pedro percebeu a face cansada do mestre, e como um tresloucado do lado de fora, ele começou a gritar: Hoje o meu mestre não atende a mais ninguém. Amanhã ele retornará ao atendimento. A multidão foi se dispersando. E quando já não havia mais ninguém do lado de fora, Simão convidou Jesus para andar junto ao mar da Galileia. Os pés descalços na areia, as ondas do mar ao sabor do vento que lavavam os pés dos dois homens e um silêncio que se fazia entre eles. Quando, metros à distância, Jesus visualizou uma tamareira, uma árvore típica daquela região, cujas raízes saíam para fora, como se ali fosse um banco que a natureza houvesse fabricado para que eles pudessem se assentar. Jesus assentou-se. E Simão, como um bom apóstolo, aos pés de Jesus, colocando a cabeça sobre o seu colo. Eles oravam, falavam com Deus. Quando, de repente, Simão Pedro ergueu os olhos e percebeu que Jesus estava chorando. As lágrimas escorriam pela sua face e Simão, levantando-se nos seus arroubos, ele perguntou: Tu choras, Senhor? O mestre nada lhe respondeu. Tu deves estar chorando de alegria e de felicidade, porque hoje tu pudeste curar a muitos. Tu fizeste andar paralíticos, devolveu vista aos cegos, limpou leprosos. O Senhor deve estar chorando de felicidade. Jesus ergueu os olhos compassivos e, com a voz doce como um favo de mel, disse a Simão Pedro: Eu choro, mas compadecido estou dos homens que ainda não entenderam a minha mensagem. Naquele momento, Simão Pedro abaixou os olhos, porque ele também não compreendia a mensagem. Se ele não entendia as lágrimas de Jesus, que compadecido encontrava-se, ele também não compreendia a mensagem grandiosa que o mestre havia trazido. E ele assenta-se novamente imerso nas suas divagações, e enquanto mestre e apóstolo estão na praia, no centro da cidade de Cafarnaum, em uma taberna, está um homem. Ele está sentado com os amigos em volta de uma mesa de madeira, bilhas de vinho, mulheres sensuais na oferta máxima do prazer. Era um bordel. Quando um deles, já alcoolizado, disse: Natanael, conte-nos a sua história. Nós só vamos acreditar se escutarmos a sua boca o que lhe aconteceu. Natanael, cambaleando, levantou-se do banco, subiu sobre ele como se ali fosse o seu palco, e ele começou a contar. Todos vocês me conhecem nessa cidade. Todos me chamavam o paralítico de Cafarnaum. Desde que as minhas pernas enrijeceram, a minha vida não tinha qualquer sentido. Eu aguardava a morte chegar. Hoje pela manhã, amigos me vieram trazer uma boa notícia de que um nazareno estava realizando maravilhas. Tu desejas falar com ele, Natanael? A esperança acendeu dentro do meu coração. Os meus amigos carregaram a minha esteira, me levaram até a casa de Simão Pedro, onde Jesus se encontrava. Mas a multidão do lado de fora não nos deixava passar. Eles pediam licença. Quem daria? Todos com as suas dificuldades e os seus problemas. Quando então deles me disse: não perca a esperança. Custe o que custar, tu vais falar com Jesus. Naquele instante, eles deram a volta em torno da multidão. Veja, Natanael, a casa de Simão Pedro era quadrangular, feita de pedras. Há uma escada que leva ao segundo andar. Nós subiremos contigo pelas escadas, te desceremos pelo terraço. Uma abertura que há no teto, uma clarabóia, de onde se entra a luz do sol e a luz do luar. Nós te desceremos por lá e tu falarás com Jesus. E assim foi feito. Com dificuldade eles me subiram pela escada carregando a minha esteira. Amarraram em cordas e me desceram pelo teto da casa. E à medida que eu fui descendo, algo dentro de mim mudou. O meu coração descompassou, as minhas mãos ficaram suarentas. E quando os meus olhos se cruzaram com os do Rabi, os olhos do Rabi, aqueles que o viram jamais foram os mesmos. Amaram-no ou detestaram-no, mas não ficaram indiferentes à sua presença. E quando ele me olhou profundamente nos meus olhos, ele pôde me dizer: Natanael ben Elias, que tu queres de mim? A minha cama, a minha esteira foi colocada no chão, e eu, olhando para ele, hebetado, lhe perguntei: mas como tu sabes o meu nome sem nunca ter me visto? Eu conheço a todas as minhas ovelhas. Eu já te esperava desde há muito, Natanael. Se tu me conheces, tu sabes o que eu quero. Eu quero as minhas pernas de volta, Senhor. E tu crês que eu te posso curar? Eu creio. Eu creio que tu podes me curar. Então os teus pecados, Natanael, estão perdoados. Um grande murmúrio se fez no casebre de Simão. Eu olhei, eram os doutores da lei, os fariseus, saduceus, que balbuciavam palavras entre dentes. Mas quem é este homem para perdoar pecados de alguém? E quando o Rabi escutou, olhou para eles e disse: que é mais fácil dizer a esse homem que aqui está: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer a ele: levanta-te e anda? E como se uma catapulta fosse colocada nas minhas costas, eu me ergui do chão, as minhas pernas enrijecidas se esticaram e eu voltei a andar como uma criança que aprende a dar os primeiros passos. Eu ajoelhei aos pés de Jesus, mas não tive tempo de agradecê-lo, porque ele me disse: agora, Natanael, pega a tua cama, toma o teu leito sobre as suas costas e volta para a tua casa. E aqui estou eu, meus amigos, bebemorando com vocês. A vida é muito curta. Ontem eu estava paralítico, hoje eu já ando, e amanhã, que vai ser de mim? Vamos aproveitar essa noite. E quase caindo do banco, Natanael assentou-se novamente, tomou um gole de vinho e gargalhou junto com os amigos. Enquanto Natanael ben Elias estava no bordel, Jesus e Simão na praia. Simão Pedro não suportou o silêncio e, erguendo-se novamente da areia, ele perguntou: Senhor, se os homens não entendem a sua mensagem, nem eu, então explica-me, Porque as suas lágrimas não são de felicidade? Porque a felicidade, Simão Pedro, não é deste mundo. Neste exato momento, Natanael ben Elias encontra-se num bordel. Eu curei a paralisia dele que estava por fora, mas ele continua com a paralisia de dentro, a paralisia da alma. Ele está buscando para a sua vida doenças mais atrozes que aquela que ele possuía. E silenciando, Simão Pedro agora também chorava com Jesus e foi orar com ele em favor de toda a humanidade. Nós desejamos iniciar as nossas reflexões essa noite com essa história de uma das 27 curas realizadas por Jesus, que foi desdobrada mais tarde pelo Espírito Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Valdo Pereira Franco, porque de Natanael ben Elias, todos nós temos um pouco. Todos nós que vivemos na terra, passamos por dores, por aflições, por sofrimentos, e muitas vezes nos portamos tal e qual Natanael ben Elias. Desejamos a cura aparente, a cura exterior, e não desejamos encontrar a cura real. Aquela que se dá de forma interior, exteriorizando do nosso corpo físico. A doutrina espírita, que é uma doutrina que nos orienta, nos consola, nos instrui, realiza o trabalho de poder fazer com que nós viajemos para dentro de nós mesmos, a fim de encontrar a causa dos nossos problemas. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos encontrar o Espírito de Verdade nos trazendo as causas anteriores e as causas atuais às nossas aflições. Se nós, por exemplo, utilizamos o cigarro durante um largo período da nossa vida e temos um câncer de pulmão, nós temos aí o efeito de uma causa perfeitamente conhecida. Se nós utilizamos a bebida alcoólica de forma demasiada, desenvolvemos uma doença como a cirrose, outra do gênero, nós temos aí o efeito de uma causa conhecida. Se nós utilizamos o sexo desregrado e nos contagiamos com uma doença sexualmente transmissível, como a AIDS, por exemplo, nós temos aí o efeito de uma causa conhecida. Mas quando nós nascemos com as doenças chamadas congênitas, alguém que nasce cego, surdo e mudo, tetraplégico, quando desenvolvemos doenças degenerativas, como o mal de Parkinson, o Alzheimer, onde encontrar a causa? Se não nessa existência, em existências anteriores, já que somos reencarnacionistas. A justiça de Deus se apresenta quando nos favorece a oportunidade da reencarnação, para que muitas vezes, através das dores que se manifestam nas enfermidades, nós possamos depurar o nosso espírito. Mas no campo da saúde e da doença, nós ainda trazemos muitas indagações, muitos questionamentos. Por que é que nós adoecemos? Por que que a enfermidade surge na nossa vida? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo intitulado Saúde, de uma forma muito didática vai nos explicar por que isso acontece. Todas as vezes que nós nos afastamos da lei divina, escolhendo caminhos infelizes, nós encharcamos o nosso perispírito com vibrações negativas. O nosso perispírito é o elo de ligação do espírito com o corpo físico, do corpo físico com o espírito. É através do perispírito que nós comandamos o nosso corpo e que o nosso corpo transfere ao espírito sensações, emoções. No nosso perispírito ficam registradas todas as nossas conquistas, positivas e negativas. Quando nós desencarnamos, morremos, levamos conosco todas essas conquistas para o mundo espiritual, até chegar o momento da reencarnação. Quando nós vamos nos reencarnar, o nosso espírito é ligado ao novo corpo em formação. Quando o espermatozoide encontra-se com o óvulo fecundando, nós temos ali a célula ovo, que vai ser desenvolvida pela mente do espírito, que vai transferir todas as suas conquistas, positivas e negativas, para aquele corpo em formação. Caso tenha alguma debilidade em um órgão espiritual, vai transferir para aquele corpo essas debilidades, surgindo então as doenças chamadas congênitas. Outras enfermidades nós vamos procurando durante a nossa existência física. Vamos procurando os chamados tormentos voluntários, que quando os frutos aparecem, os frutos amargos, muitas vezes não queremos recolher da árvore da vida. No campo da saúde e da doença, nós temos tanto que avançar, que nós ainda pensamos que ter saúde é ter ausência de doenças. E esse conceito já foi modificado pela Organização Mundial de Saúde. Saúde é o bem-estar físico, moral e espiritual da criatura humana. Isso quer dizer que pessoas doentes e são muitas vezes profundamente saudáveis, como pessoas aparentemente saudáveis, podem estar profundamente doentes. Aparentemente, nós estamos muito bem, mas quantas vezes nós estamos de mau humor, reclamamos de tudo. Reclamamos porque está frio, reclamamos porque está calor, porque está chovendo, porque deixou de chover. Nós nunca estamos contentes com o nosso entorno. Não seria também uma doença da alma que nos corrói por dentro? Não estamos saudáveis. E é por isso que nós estamos reencarnados, para podermos alcançar a cura real, que é a do nosso espírito. Nós conhecemos nessa existência um homem extraordinário que viveu nas Minas Gerais, na cidade de Ituiutaba, que foi chamado o gigante deitado, Jerônimo Mendonça. Quando ele esteve em Belo Horizonte, fazendo uma palestra, a cidade onde residimos, nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo. Hoje ele já está desencarnado. Mas a história de Jerônimo nos comove, porque ele, abraçando a doutrina espírita na época da sua juventude, pôde tornar-se um grande divulgador da mensagem do Evangelho. Na sua cidade, nas redondezas, sempre convidado para as palestras, ele chegava de frente ao espelho na sua casa. Era um jovem de boa aparência, corpo esbelto, batia no peito e dizia: "Eu sou um Tarzan." A mãe dele passava e sorria. Era coisa de jovem. O seu maior sonho era um dia vestir um terno branco, o que era moda à época. Passava em frente ao alfaiate, ficava namorando o terno branco, jamais teria condições para comprar um. E um dia, o alfaiate, que ele tinha muito carinho, lhe chamou para tomar as medidas. Deu-lhe de presente um terno branco e Jerônimo ficou muito feliz. No dia que o terno ficou pronto, entrou em casa, vestiu, olhou no espelho e aí que pensou que era realmente um Tarzan. A mãe sempre o assistindo. Na primeira oportunidade, é claro, ele vestiu o terno branco. Uma palestra que fora convidado numa região da zona rural perto de Ituiutaba. A primeira vez que ia naquela instituição, uma casinha muito pequenina no meio da roça para poder falar às pessoas carentes. Ele não sabia dirigir, um amigo levou o carro. Vestindo terno branco, feliz, porque era a estreia da roupa. Porque quando nós compramos ou ganhamos uma roupa nova, só ficamos felizes quando a usamos. Porque nós temos roupas para mostrar para os outros, não é para nos sentirmos bem. Tanto é que quando nós vestimos uma roupa e alguém diz: "Vai com essa roupa", nós corremos e tiramos. Podemos estar nos sentindo bem, mas é o outro que dita qual a roupa nós vamos vestir. Ele estava então muito feliz. Mal sabia Jerônimo que o carro não podia ir até o local onde seria a palestra. E então, eles tinham que atravessar uma pinguela. Para quem não sabe o que é pinguela, é um pequeno riacho com uma tora de madeira por cima, onde tem que se atravessar para chegar do lado de lá. Quando ele foi atravessar, escorregou e caiu dentro do córrego. Imaginemos como ficou o terno branco, cheio de lama. Mas ele estava atrasado, foi fazer a palestra a si mesmo. E aprendeu a lição da humildade. Ele estava de volta a Ituiutaba. Semanas depois, chegou na cidade um médium que recebia cartas consoladoras. Eram os parentes, amigos desencarnados que vinham falar àqueles que estavam na terra. O médium recebeu várias mensagens, foi lendo durante o final do evento. Quando, de repente, Jerônimo, sentado na última cadeira, o médium disse: "Essa mensagem vai para o Tarzan." Quem é Tarzan? Ele quase desmaiou. Ninguém sabia. Ninguém na cidade sabia que ele se auto-intitulava Tarzan, a não ser a sua mãe. E é claro que ele nada disse. Escondeu debaixo da cadeira. Teve vergonha. E como ele não se apresentou, o médium disse: "Já que não se apresentam, vou ler em voz alta a mensagem. Prepara-se, Tarzan, porque uma grande selva vai surgir para que você possa vencer." Ele escutou aquela mensagem, mas não sabia entender do que se tratava. Meses depois, em Ituiutaba, chegou a película cinematográfica que levou aos cinemas milhões de pessoas. E o vento levou. Ele foi correndo comprar o ingresso. Única exibição na cidade. Já estava esgotado. Todas as cadeiras vendidas. Ele conhecia o dono do cinema. Eu compro o bilhete e fico em pé. Deixe-me assistir. Ele vendeu o bilhete. Mal sabia Jerônimo, 3 horas e 10, 20 minutos em pé, assistindo longa-metragem. Mas foi. Foi, é claro, vestindo o terno branco, porque era a oportunidade. Essa sim a ocasião verdadeira para se colocar um terno branco, pensava ele. Então ficou lá no fundo, em pé, assistindo, emocionou-se várias vezes. E quando terminou, era comum nas cidades do interior aplaudir. Todos aplaudiram, ele também. Quando o pessoal começou a sair e ele foi se mover, as pernas estavam chumbadas no chão. Ele não se movia. Quando ele olhou, estavam inchadas. Teve que sair carregado do cinema. Foi levado para casa por amigos, o médico local foi chamado e lá se vai o terno branco, cortado a tesoura, porque a calça não saía pelas pernas dele. O médico examinou e deu o triste diagnóstico, que a época era terrível, porque não se tinha o tratamento conveniente, artrite reumatoide. E Jerônimo Mendonça, com 18 anos de idade, passou a usar uma bengala. Depois passou para 2 muletas. Depois para a cadeira de rodas e ficou tetraplégico aos 20 anos de idade. Não movia nenhum membro do seu corpo, a não ser os olhos e a boca. O microfone dependurado sobre a boca, ele viajava o Brasil falando do Evangelho de Jesus. Porém, ele teve um problema ocular, foi no oftalmologista da cidade e por imperícia médica ficou cego de uma vista. A doença passou para outro olho. Ele foi a um especialista, amigos pagaram para ele ir. E por imperícia médica, ficou cego da outra vista. Cego dos 2 olhos, tetraplégico, e mesmo assim falando da mensagem libertadora do Evangelho de Jesus. Chegando em cidades, muitas vezes os espíritas, olhavam para ele e diziam: coitadinho do Jerônimo, viajou tão longe, ele viajava dentro de uma Kombi, a cama recurvada de ferro era colocada atrás. Deve ter sido muito difícil para você chegar. E ele foi incorporando aquelas falas. Chegou a minar sangue pelos poros. Quando foi no médico, o médico lhe disse: vou falar na linguagem espírita. Você está desencarnando. E eu posso despedir dos amigos? Que amigos? Chico Xavier. Ele era muito amigo do Chico. E onde Chico mora? Perguntou o médico. Em Uberaba. Você não suporta. Uma viagem em terras à época de chão, você não suporta chegar. Somente de avião. Naquele tempo, os aviões particulares, muito caros, mas amigos pagaram para ele despedir-se do Chico. Foi para Uberaba. Quando lá chegou, era tarde, o sol quente. Ele do lado de fora esperando o Chico, porque o Chico estava em atividade assistencial, minando sangue pelos poros. Quando, então, o Chico aproximou-se, já no final da tarde, viu Jerônimo do lado de fora e disse: olhem, Jerônimo, ele está parecendo uma flor que está despetalando. Vamos beijar o Jerônimo. E, então, todos começaram a beijar o Jerônimo. Era uma forma que Chico encontrava para transferir-lhe energias positivas. Quando todos beijaram, Chico disse, então, para Jerônimo: você está com uma doença terrível, não é? Jerônimo disse: estou. Estou morrendo, Chico, e é por isso que aqui estou. Ele bateu nas pernas de Jerônimo e lhe disse: não estou me referindo a essa doença, como a dizer da paralisia. Eu estou falando da doença da síndrome do coitadinho. Do coitadinho. Naquele momento, Jerônimo começou a refletir e Chico disse: para essa doença há um tratamento. O tratamento do trabalho. Vamos trabalhar? E ele que estava ali para despedir-se do Chico, ele fez a palestra da noite e continuou fazendo por onde fosse chamado, com alegria de viver. Muitas vezes brincava com a sua enfermidade, não de forma pejorativa, mas para poder nos ensinar que é possível ser saudáveis, mesmo estando doentes. Ele narrou em uma de suas palestras que estava saindo de Ituiutaba para fazer uma palestra em cidade vizinha. Estava atrasado e o motorista teve que correr um pouco mais na BR e foram pegos pelo radar da Polícia Federal. A polícia veio com a viatura aberta, fazendo sinal para parar no acostamento. Naquela época, os motoristas tinham medo da Polícia Federal, porque hoje passa, não estão nem aí. Parou, então, no acostamento. A viatura veio, o policial desceu, o motorista tremendo de medo. E o policial, então, perguntou, mas não sabe ver placas? Está a 40 quilômetros, passa a 80 quilômetros por hora. O motorista tremendo, a primeira coisa que veio à cabeça, eu estou levando essa pessoa aqui ao hospital. O guarda colocou a cabeça dentro da Kombi, olhou. Quando olhou, tirou a cabeça e disse, vá correndo agora mesmo, porque essa mulher vai dar à luz aí atrás da Kombi. Como ele andava com as pernas abertas, um lençol caído sobre as pernas, eles acharam que era uma parturiente que estava para dar à luz. E ele contava sorrindo. Contou que o maior sonho da sua vida era ir no show do Roberto Carlos, o rei da música. Amigos deram a ele um ingresso para ir em São Paulo assistir o show dele. Quando Roberto Carlos entrou no palco e viu aquele homem recurvado no meio do povo, muito impressionado, na hora do intervalo quis saber quem era, disseram que era Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que o adorava e desejava conhecê-lo. Roberto então disse, traga o homem para que eu conheça também, traga-o no meu camarim. E para a alegria de Jerônimo Mendonça, foi conhecer Roberto Carlos. Quando eles conversaram durante um largo período, ao se despedir, Jerônimo disse, Roberto, eu posso te falar uma coisa? Fique à vontade, diga o que você quiser. Você deve ter muita inveja de mim. Roberto Carlos olhou para ele, aquele homem tetraplégico, cego, pobre, com imensas dificuldades. Você acha que eu tenho inveja de você, mas por quê? Ah, porque você é famoso, você é cantor, você é aplaudido, mas sou eu que saio carregado do seu show. E era uma verdade. Jerônimo tinha que ser carregado por 8 homens quando ia em qualquer lugar. A sua cama de ferro recurvada, que pesava muitos quilos. Era alguém que tinha alegria de viver, que sabia lidar com a situação que foi convidado a experienciar e que hoje se encontra no mundo espiritual iluminado, saudável, porque curou as feridas que estavam por dentro, exteriorizadas no corpo físico. A doutrina espírita nos ensina a passar pelas experiências com obediência e resignação. Não é aplaudirmos a doença, desejando que ela surja na nossa vida, mas é quando ela surgir, não lidarmos com ela com rancor, com blasfêmia, com revolta contra Deus. Entender a mensagem que nos é trazida, porque toda doença quer nos trazer uma mensagem. Quando nós a decodificamos, a cura surge. A cura interna, nem sempre a cura externa, porque o nosso corpo é uma quimera, o corpo se acaba, mas o espírito, sim, é imortal. O espírito Fritz Schein, por nosso intermédio, no livro A Cura Real, que trata acerca das 27 curas de Jesus numa visão espírita, vai nos dizer que o corpo chagado é uma bênção, porque está expurgando o espírito, está nos libertando das nossas amarras. Allan Kardec, o codificador da doutrina, no livro O Céu e o Inferno, vai nos dizer que 3 fatores são primordiais para nós encontrarmos a nossa verdadeira cura. A fé, o merecimento e a vontade. Somente com esses 3 pilares, nós arregimentamos forças para conseguirmos passar pelas experiências do dia a dia. É preciso ter fé. Muitas pessoas acham que ter fé é frequentar um templo religioso. É virmos uma vez por semana à casa espírita e assistirmos uma reunião pública, abraçarmos uma tarefa e estamos quites com a religião. Ser cristão, ser espírita, ter fé é muito mais do que isso. Ter fé é saber. A pedagoga Rita Falker, espírita, ela afirma que há uma larga diferença entre crer e saber. Quem crê hoje deixa de crer amanhã. Quanta coisa nós criamos e hoje já não cremos mais. Quantas coisas nós cremos e amanhã vamos deixar de crer. Mas quem sabe, leva consigo para a eternidade. Não se perde jamais. e consegue arregimentar-se para passar pelas experiências que a vida vai proporcionando, entendendo que são bênçãos que Deus nos envia para a nossa libertação. Muitas pessoas acreditam que a fé é um artigo religioso, que foi criado pelas religiões para que nós pudéssemos temer a Deus e então vivenciar a mensagem divina em nossas vidas. Mas o doutor Deepak Chopra, um parapsicólogo indiano radicalizado nos Estados Unidos, ele realizou um trabalho e uma pesquisa sobre a fé. E no campo da saúde e da doença, vai demonstrar a importância dela para a cura das nossas enfermidades. Ele estabeleceu que a criatura humana tem que desenvolver na sua intimidade 4 tipos de fés. A primeira delas, pouco conhecida e pouco divulgada, a fé em si mesmo. Quem não acredita em si, não acredita em mais ninguém. Quantas vezes nós demonstramos a falta de fé em nós mesmos? Nós estamos desempregados, saímos de casa para fazer uma entrevista de emprego e então já dizemos antes, não vou conseguir. Não vou conseguir mesmo este emprego, que são muitos candidatos. Eu não vou passar na entrevista. Outra vez, nós vamos fazer um concurso público ou prestar vestibular. São centenas de candidatos para uma vaga. Estou fazendo a prova por fazer, não vou conseguir passar. Já projetamos. A nossa mente é o que desejamos para a nossa vida. Assim também acontece com a doença. Nós vamos ao médico, ele faz a bateria de exames, dá o diagnóstico. Se é uma doença de difícil tratamento, doutor, mas essa doença vai me matar. E vai mesmo, porque nós já desejamos, nós já projetamos isso no nosso inconsciente. Então é necessário nós encontrarmos as forças dentro de nós mesmos para superar as dificuldades, já que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, como nos ensina Jesus. Mas também é necessário nós desenvolvermos a fé perante o médico e o tratamento que nós estamos realizando. Nós, os brasileiros, somos muito curiosos. Nós vamos ao médico, fazemos os exames, ele dá o diagnóstico, passa a receita médica. Nós passamos à farmácia, compramos o remédio. Chegamos em casa, tomamos. Passou 3 dias, não fez efeito, na nossa concepção. O médico errou, não serve. Vamos a um segundo médico, porque aquele de nada vale. Fazemos todo o check-up novamente. O médico muda o remédio. Nós começamos a tomar. 3 dias depois não fez efeito, não serve. Vamos a um terceiro. E daí a pouco nós dizemos, fui a todos os médicos do mundo. Nenhum deles conseguiu me curar. É uma falácia. Ninguém pode ir a todos os médicos do mundo. E os médicos não nos curam. Eles nos ajudam a nos curar. Somos nós que procuramos a nossa própria cura. Mas às vezes vamos além. O médico prescreve o remédio. Nós então vamos para casa sem comprá-lo. Ligamos para o nosso parente, para o nosso amigo que teve a mesma doença que nós estamos tendo. E dizemos a ele, doutor, passou esse remédio. E do outro lado da linha, igual água, não serve para nada. Nós nem compramos o remédio. Porque agora o nosso médico é o nosso parente, é o nosso amigo. É ele quem vai receitar. Então é necessário nós seguirmos o tratamento. Os médicos erram? É claro que sim. Os médicos não são deuses, são criaturas humanas. Mas é preciso dar um tempo para que o medicamento haja no nosso organismo. Pessoas com a mesma enfermidade, tomando o mesmo medicamento, vão ter reações diferentes. Por uma série de fatores. Então é preciso acreditar, ter fé no médico e no tratamento que nós estamos realizando. Mas também em um poder superior. O doutor Deepak Chopra não utiliza a palavra Deus, porque ele é arreligioso. Ele não tem nenhuma vinculação com as religiões. Mas ele estabelece que nós precisamos crer numa força maior que nos sustenta, que nos dá vida, para que então despertemos as potencialidades dentro do nosso coração. Mas a fé somente não é apenas necessária para encontrarmos a cura. É necessário também ter o merecimento. Nós que somos espíritas e vamos falar ao entorno da nossa religião, nós muitas vezes vivenciamos algumas situações muito interessantes. Acontece uma coisa boa na nossa vida, nós olhamos para o céu e dizemos, Deus meu, eu não mereço. O Senhor é tão bondoso comigo, não mereço isso que está acontecendo comigo. Às vezes até numa falsa humildade, porque por dentro mereço sim, mas por fora mostramos a humildade. Quando acontece uma coisa muito ruim, uma coisa que nos traz grande dor, Deus meu, mas eu não mereço. Eu, uma pessoa que frequento o centro espírita há mais de 20 anos, estou passando por uma experiência dessa, não mereço, Senhor. Então Deus não sabe o que faz. Nós temos que ensinar para Ele. Se Ele dá a quem não merece coisas boas, a quem não merece coisas ruins, então como é que nós vamos acreditar em Deus? Ter fé nele. O que nos acontece, nós merecemos, de bom e de ruim. E alguém vai dizer, mas isso é orgulho? Achar que as coisas boas é porque nós merecemos? É bom senso. É nós entendermos de uma lei chamada causa e efeito, em que nós plantamos e estamos colhendo. Se estão acontecendo coisas boas, não é para nos orgulharmos, é para nós trabalharmos ainda mais por semear sementes boas, para que os frutos sejam saborosos ainda mais depois. O merecimento é cultivado no nosso dia a dia pelas nossas atitudes. Mas também a vontade, o terceiro pilar. Alguém vai perguntar, mas existem pessoas doentes que não têm vontade de se curar? Muitas pessoas, inconscientemente, adoram estar doentes. Quem está doente não precisa trabalhar, tem quem trabalha para ele. Quem está doente não precisa amar ninguém, tem que ser paparicado, atendido a todo momento pelos outros. É uma postura, às vezes, conveniente de quem está doente. E nós temos uma ideia errônea de quem está doente é mais amado pelas pessoas. Essa ideia, ela é terrível. Porque o que acontece? Quando nós adoecemos, é uma doença muito grave, de primeiro momento toda a família se alardeia. Está ao nosso entorno, faz as nossas vontades. Mas, de repente, com o tempo, vão se afastando. Geralmente fica apenas uma pessoa cuidando. É aquela pessoa desvelada, que muito nos ama, que está ao nosso lado naqueles momentos difíceis. Mas se vai correndo o tempo, anos, chega um momento que aquela pessoa começa, Deus meu, dá o descanso a esse meu irmão que está sofrendo tanto. Na verdade, é ela que quer descansar, mas pede descanso para o outro. Porque é natural, é o cansaço. A pessoa vai se cansando por mais amor que tenha. Não é falta de amor, é o desgaste físico de quem cuida de alguém que está doente. Então é o ledo engano nós pensarmos que estar doente faz com que as pessoas nos amemos mais. Às vezes tem dó, tem pena, coitadinho dele, como o caso de Jerônimo. E a palavra coitadinho é perniciosa, porque ela envolve a pessoa em vibrações negativas. Quando nós temos a vontade de sair da situação pela qual nós nos encontramos, nós encontramos forças dentro de nós para poder sobrepujar os obstáculos que a vida oferece. O Dr. Bernie Siegel, um cancerologista americano, ele fez uma pesquisa com seus pacientes para demonstrar o poder da vontade, o quanto a vontade influencia na nossa cura interior. Ele narrou que um paciente chegou para ele e começou a contar-lhe todas as suas dificuldades. Era a primeira vez que ele entrava no consultório. E com a experiência médica, o Dr. Siegel começou a perceber que se tratava de um caso muito grave, dores atrozes que aquele homem sofria, dificuldades que ele já conhecia muito bem. Mas ele silenciou, não podia dar nenhum diagnóstico sem fazer os exames. Prescreveu todos os exames, pediu ao paciente para fazer e marcou o retorno daí a 15 dias. O paciente voltou 15 dias depois. Quando ele chegou e entregou os exames prontos, quando o cancerologista pegou, assustou-se e o paciente percebeu. Pode falar, doutor, é muito grave, não é? O médico olhou para ele e disse, depende do ponto de vista de quem escuta a resposta. Pode ser muito grave, como pode não ser. Pode dizer que estou assentado, não vou cair. Então segure lá. Você não tem nada. O homem levantou-se, colocou o dedo em riste no dedo do médico. Ele disse, o senhor me faz fazer e gastar com estes exames uma fortuna para que não tenha nada? E saiu pisando firme do consultório. Ele queria ter alguma coisa. Assim acontece conosco. Nós vamos no médico com uma dor. Ele examina, não tem nada. Nós saímos frustrados do médico, porque ele diz que nós não temos nada. Nós queremos ter alguma coisa. Até uma famosa história que conta que em uma das capitais do nosso país, o SUS, estava passando por grandes dificuldades, grandes problemas, as pessoas morrendo pelos corredores por falta de atendimento médico. E Jesus, no mundo espiritual, que é o médico das nossas almas, ele se compadeceu. E ele resolveu vir atender, já que não tinham médicos para atender aquelas pessoas. É claro que Jesus, ele modificou a sua aparência para que ninguém conhecesse. Chegou no hospital como médico novo. Entrou no primeiro consultório aberto, a fila do lado de fora imensa. Chamou o primeiro paciente, era um cadeirante. O homem chegou quase se arrastando, os olhos baixos, choroso. E o médico, Jesus, sentado à mesa, disse a ele o que tem. E o homem começou a contar, em lástimas. Jesus se compadeceu dele e disse, olhe para mim. O homem já achou estranho, o médico pediu para olhar para ele. Ele levantou os olhos, olhou e o médico Jesus disse, levanta-te e anda. E o homem levantou e andou. Saiu empurrando a sua cadeira de rodas. Quando chegou do lado de fora, os pacientes que estavam esperando logo perguntaram, e então, o médico novo é bom ou não é? Igual a todos os outros, nem coloca a mão na gente. Nós somos assim. O médico tem que colocar a mão, tem que apalpar, tem que achar a doença, uma dor, porque senão não é bom médico. Então, é para demonstrar quanto a nossa vontade influencia na nossa vida. Nós precisamos ter vontade de sair daquela condição. O Dr. Bernie Siegel contou, em uma de suas experiências, que uma paciente, ela vinha 2 vezes ao ano fazer um check-up completo. E quando recebia o resultado, e ele dizia, não tem nada, ela retrucava. Doutor, eu tenho certeza que eu tenho câncer. Mas como? O resultado está negativo, a senhora não tem. Deve estar havendo alguma coisa de errado. Eu tenho certeza que tenho. Durante 10 anos, 2 vezes no ano, fazia o check-up. No 10º ano, quando ela chegou, ele pegou o resultado e disse, agora constatamos um câncer mamário. Eu não te disse, tem 10 anos que eu estou falando para o senhor que estou com câncer, e o senhor não acredita. Ele olhou para ela e precisou ser um pouco mais severo. E ele disse, você não tinha um câncer, você fez um câncer com a sua mãe. Ela queria despertar compaixão nos seus familiares, chamar a atenção daqueles que estavam à sua volta. E como não tinha vontade para sair daquela condição, o câncer transformou-se em metástase e ela veio a falecer 6 meses depois. Mas se essas histórias, que não deixam de ser até um pouco cômicas nas situações do dia a dia, o Dr. Bernie Siegel nos conta uma experiência que nos comoveu. É a experiência do senhor Johnny Florian, um homem de 78 anos, que chegou no consultório do Dr. Bernie Siegel com câncer no estômago. Ele vinha de vários outros especialistas, nenhum deles se atreveu a fazer a cirurgia. E quando o Dr. Bernie Siegel olhou os resultados dos exames, não sabia como o homem estava vivo. E então ele disse, precisamos interná-lo imediatamente para fazermos os exames necessários e a cirurgia. O senhor Johnny Florio, assentado à frente do médico, disse, eu quero fazer a cirurgia, mas agora eu não posso. Mas como não pode? Por que o senhor não pode? Porque eu sou aqui na cidade, jardineiro voluntário. Nós estamos no verão, é a época que eu planto as mudas e que vejo as que plantei florirem. O senhor acha que eu vou deixar esse espetáculo maravilhoso da natureza para ficar enfurnado dentro de um quarto, submetendo a uma cirurgia? Depois que acabar a primavera, eu volto para fazer a cirurgia. Mas depois que passar a primavera, senhor Florian, talvez o senhor nem esteja vivo. Pois eu vou estar e vou comprovar ao senhor. Sabe por quê? Eu era um homem de mau humor. Tudo reclamava. Reclamava de fila, de trânsito, reclamava de pessoas. Até que um dia eu comecei a sentir uma dor estranha no meu estômago e descobri que estava com câncer. Quando eu descobri que estava com câncer, comecei a conversar com as minhas células. Olha lá como cuidam do meu estômago. Eu vou mudar o meu humor. Vou ser mais feliz. Estou conversando com elas e elas vão esperar a primavera acabar. Isso é muito bonito, senhor Florian, mas é filosofia. Eu vou provar para o senhor que é também ciência. Levantou-se e despediu-se do médico. O médico o respeitou, os médicos sempre respeitam os pacientes no tratamento que desejam fazer, anotou qualquer coisa na papeleta e continuou os atendimentos. Tempo passou, 6 meses depois, voltou o senhor Johnny Florian. Quando o médico pegou a papeleta, não podia acreditar, interfonou com a secretária, deve saber algum engano, esse homem está morto. Então é o espírito dele que está aqui e quer falar com o senhor. Entrou Florian sorrindo, agora estou pronto, doutor, vamos fazer a cirurgia. Era o inverno. Ele entrou para a cirurgia. Depois que o doutor Bernie Siegel abriu, percebeu que o caso era mais grave que os exames demonstravam. Teve que tirar um grande pedaço do estômago, outros gânglios já estavam afetados, e ele teve uma excelente convalescença, para a surpresa do Dr. Banisiguil, que achou que o homem não ia sobreviver. 15 dias depois, teve alta, alta do hospital. Olha lá, senhor Johnny Florian, o seu tratamento continua. Daqui a 15 dias, volte para a quimioterapia. O seu tratamento vai continuar. O homem se foi. 4 anos depois, estava o Dr. Banisiguil atendendo, pegou o papeleta. Johnny Florian, 82 anos. Não pode ser. Agora a secretária errou. Esse homem não pode estar vivo. Ele não voltou. Interfonou. É ele que aqui está. Risonho aguardando o senhor. Entrou Johnny Florian corado. Assentou-se diante do doutor. Você não voltou, não é? Não tive tempo, doutor. Sou um homem que faço bem, não tenho tempo. Hoje que arrumei um tempo para voltar. Porque tenho uma dúvida para lhe tirar. Dúvida? Mas que dúvida? Desde o dia que o senhor me deu alta, estou com essa dúvida. Depois da cirurgia, o que eu posso comer? Coma até estanho derretido. Seu estômago é de ferro. E senhor Johnny Florian teve uma sobrevida. Depois da cirurgia, depois daqueles 4 anos, por causa da sua vontade. É claro que essa história não nos incentiva a ir contra os médicos, mas para demonstrar o quanto a vontade é determinante no nosso processo da cura real. Mas para nós finalizarmos o encontro dessa noite em torno da cura real, nós gostaríamos de contar uma cura que vai demonstrar como Deus escreve certo por linhas certas. O ditado popular diz que Deus escreve certos por linhas erradas, mas vamos ter a audácia de modificar, porque Deus escreve certo por linhas certas. Faz exatamente o que nós necessitamos para o nosso aprendizado. Essa história aconteceu na pequenina cidade de Assis, naqueles tempos passados, quando ali vivia Francisco. Francisco foi o pobrezinho de Deus que levou a mensagem de Jesus onde foi chamado, trazendo a mensagem da humildade, da simplicidade aos corações. Amante da natureza, um dia Francisco andava nos arredores, nos bosques de Assis, quando ele começou a escutar o barulho estranho de uma matraca. Era um instrumento naquela época utilizado pelos leprosos. Um pedaço de madeira com um ferro recurvado, eles batiam e gritavam, imundo, morfeia. E à medida que aquele homem foi se aproximando, Francisco estancou a marcha, aguardando que ele pudesse chegar mais perto. E aquelas mãos purulentas, marcadas pelo horror da lepra, e a voz rouquenha, pôde então dizer: dá-me uma esmola, porque eu tenho fome. Francisco procura na túnica alguma coisa para oferecer. Acha 2 moedinhas. Estica sua mão saudável. Deixa cair nas mãos do mendigo leproso a doação. Vira as costas. Estava com dever cumprido. E seguindo a estrada a metros de distância, ele teve vontade de olhar para trás. E quando olhou, o mendigo continuava com a mão distendida. Ele queria algo mais do que simples 2 moedinhas de prata. Francisco começou a chorar, porque ele era pura simplicidade e amor. Voltou, entendeu a mensagem, tirou o capuz que encobria a cabeça do mendigo leproso, aqueles odores pútridos que exalavam, e naquele instante, fechando seus olhos, Francisco abraça aquele homem, chora junto com ele, beija-lhe a face, quando então leve perfume espraia-se no ar. Quando ele abre os olhos, era Jesus. Era Jesus que estava diante de si. Ele ajoelha-se aos pés de Jesus e pergunta: és tu, Senhor? Jesus desaparece. Como a deixar a mensagem para ele? Da caridade. Ele começa a visitar Rivotorto, que era uma pequena aldeia que recebeu esse nome por causa de um rio torto que passava em torno dela, onde viviam os leprosos. Fazia o trabalho da divulgação do evangelho e levava alimento para os necessitados. Com o passar do tempo, por causa das outras atividades, ele teve que se afastar, mas mandou 2 discípulos para representá-lo, Frei Pedro e Frei Paulo. Eles iam chegar em Rivotorto para realizar o mesmo trabalho de Francisco. O detalhe é que Francisco não havia informado para os dois discípulos que ali naquela aldeia havia um homem que vivia de mau humor. Chamava-se Tanali. Tanali não aceitava a sua doença. Praguejava contra Deus, porque ele não podia acreditar que existia Deus enviando uma doença como aquela para os seus filhos. Mas Frei Pedro e Frei Paulo, sem saberem, bateram a casa de Tanali. Quando Tanali abriu a porta e os dois representantes de Francisco disseram que a paz de Jesus esteja em seu coração, aquele homem começou a praguejar e a dizer: paz? Mas que paz? Talvez vocês saibam o que é a paz e são saudáveis. Olhem para mim. A minha juventude foi carcomida por essa doença. Eu sou um morto vivo. Como terei paz? E ele falava tão exasperadamente que Frei Pedro e Frei Paulo, sem saber, carregaram Tanali para falar com Francisco na capelinha de São Damião. Nós podemos imaginar aqueles dois homens carregando-o pelas estradas quando chegaram com dificuldade na capelinha, na sacristia. Francisco olhou e disse: mas eles estão ficando loucos. Trazer Tanali para cá. Os leprosos não podem entrar na cidade. Voltem com ele para Rivotor. Os dois sem entenderem. Tanali estava mais calmo. Saíram carregando o homem de volta para Rivotor. Quando eles estão saindo da capelinha, lá vem Francisco, chorando e correndo. Esperem. Se fosse Jesus, receberia de outra forma. Levem Tanali para o meu quarto. Eu vou cuidar dele. Tanali foi levado para os aposentos de Francisco, que era muito simples. Era uma esteira jogada no chão, um pequeno móvel onde guardava os seus pertences, somente o necessário para o caminho. E ali, sobre o móvel, havia uma jarra com água cristalina, uma bacia. Francisco pediu aos dois freis para buscarem rosas. Despe então Tanali. Depois de fechar a porta, coloca Tanali dentro da bacia, macera as rosas na água e começa a banhá-lo. E à medida que a água vai caindo no corpo de Tanali, Francisco de Assis ora a Jesus: Senhor e Mestre, hoje eu venho te pedir misericórdia e perdão. Misericórdia pelo meu irmão Tanali, que sofre tanto, e perdão por mim, que sou seu discípulo, mas que não entendo a dor dos outros. Eu quero te pedir, lava as feridas de Tanali e ponha-as no meu corpo, porque somente sentindo a dor do meu irmão, eu saberei o que é a dor. Lava, lava, Senhor. E à medida que ele orava com fervor, aquele perfume que por ele tantas vezes foi sentido, espraiou-se no ar. E a figura de Jesus novamente estava junto de Francisco. As mãos de Francisco eram as mãos do mestre que lavava o corpo de Tanali. E as feridas foram cicatrizando. Tanali ficou curado. O homem chorava. Francisco também, Frei Pedro e Frei Paulo. Depois do banho, ele teve sono, deitou-se na esteira para dormir. E quando Tanali acordou, tomou uma decisão na sua vida: tornar-se um seguidor de Francisco. Mudou o nome, Frei Aprígio. Seria agora um divulgador da mensagem do Evangelho, mas com um detalhe, com mau humor. Pai Francisco, que sol quente é este, que não estamos suportando na estrada. Pai Francisco, não tem alimento para nós comermos. Sempre reclamando. Francisco de Assis sempre em silêncio. Um dia, Francisco lhe disse: tenho uma missão para que você possa cumprir. Levar a mensagem de Jesus em aldeia próxima. Mas eu tenho condições? Já está preparado. Pode ir, porque já está preparado. Frei Aprígio foi feliz, mas o sol estava tão quente que ele resolveu descansar debaixo de uma árvore e dormiu. Dormiu um sono profundo. Quando acordou, já no fim da tarde, assustado, ele começou então a meditar nas coisas que havia lhe acontecido. Ele não estava dando a Deus o que Deus havia lhe ofertado. E ajoelhado no chão, naquela tarde, quase noite, ele começou a orar: Senhor Jesus, fere-me. Eu só vou aprender a servir ao teu evangelho na dor, porque ainda não tenho condições de seguir pelo amor. Fere-me, Senhor. Ele sentiu uma dor lancinante, desmaiou, e quando acordou, era Tanali de novo. As feridas voltaram para o corpo dele. Ele veio à cidade, ajoelhou-se aos pés de Francisco, que entendeu perfeitamente a mensagem de Jesus. E Tanali foi para Rivotor, ali cumpriu a sua missão. O missionário que, sofrendo, ensinou os outros a sofrer e que levou a mensagem do Evangelho de Jesus através da mensagem que havia aprendido com Francisco de Assis. Quantos de nós somos Tanalis, que estamos fazendo a curas avessas, ao invés de encontrarmos a cura do corpo, estamos procurando a cura da nossa alma, para nos libertarmos das nossas amarras, das nossas viciações, e encontrarmos então a plenitude que nos levará à iluminação anterior. Antes de devolvermos a palavra ao nosso companheiro Paulo, que nos dirige, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na União Espírita Cristã pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas outras oportunidades. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça em sua paz, hoje e sempre.